nos odiando pelos erros que cometemos, se nós ficarmos nos martirizando, nos auto-chicoteando, nós não vamos progredir, não. Nós poderemos pensar ao contrário, dizer que Deus bom para mim é esse, que Jesus de infinito amor, de infinita misericórdia, está lá no evangelista Mateus duas vezes. Eu acho que não está repetido por acaso, meus amigos. Misericórdia quero e não sacrifício. Misericórdia quero e não sacrifício. Então, se a gente fizer essa reforma íntima pensando no bem e na retribuição de tudo que recebemos de Deus, é muito melhor do que fazer com medo do sofrimento ou com remorso paralisante, que a gente não vai nem conseguir. Então, ter essa consciência do auto-perdão é fundamental. Reconhecer que um passo de cada vez, não se exigir tanto, porque a gente não pode dar conta do que ainda não tem condição. Cada um recebeu talentos diversos. Teve um que recebeu 5 talentos, outro só recebeu 1. Mas, em vez de soterrar com medo, com vergonha, com remorso, vamos colocá-lo para produzir, sim. Jesus nos contou, por exemplo, a parábola do semeador, dizendo que aquele que semeia saiu a semear. Que alguns grãos caíram no solo pedregoso, no solo seco, no solo árido, mas alguns caíram no solo útil e produziram 30 por 1, 60 por 1 e alguns grãos 100 por 1. Vejam que todas as palavras bonitas que tem no Evangelho sobre recompensa, sobre felicidade, a gente sabotou. A gente substituiu por palavras difíceis. Quem sabe aqui o que significa galardão? Recompensa, não é? Prêmio. Por que não colocaram a palavra mais fácil? Quem sabe o que significa Evangelho? Boa nova, boa notícia. O Cristo desceu dos páramos celestes para nos deixar a boa notícia, a gente recebeu e continuamos tristes e sisudos. Quem sabe aquilo que significa bem-aventurados? Levante a mão, por favor. Não vai salvar nenhuma alma, não, pessoal? Eu também não sabia. Bem-aventurados significa felizes. Felizes os que sofrem, porque serão consolados. Felizes os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Jesus vai falar de felicidade e alegrias. Comparou a sua estada aqui conosco como se fosse uma festa onde o noivo estava com os amigos. Falou-nos da parábola do bom samaritano, do filho pródigo, dizendo que o nosso pai é semelhante àquele que, vendo o filho que pediu-lhe a herança antecipadamente, gastou tudo com bebidas, com festas, com drogas, com mulheres, e que volta para pedir-lhe, não perdão, mas para pedir-lhe para trabalhar como seus jornaleiros, para se alimentar da lavagem dos porcos, porque ele mesmo não acreditava que lhe era lícito pedir perdão ao pai. Jesus nos diz que o nosso pai é semelhante àquele que, vendo o filho que estava perdido, abre os braços e lhe recebe com todo amor, todo carinho, manda matar o melhor novilho, porque o filho que estava perdido retornou à casa do pai. Esse é Jesus. Este é o nosso pai de infinita bondade. Então, a reforma íntima é importante. Analisar o passado é importante, sim, mas nós não vamos poder mudar uma vírgula sequer do que já passou. Nós somos escravos do nosso ontem, mas somos senhores do nosso amanhã, nos diz o Espírito Emmanuel, e o bem que fizeres aqui na terra é teu advogado em qualquer parte. Então, reforma íntima, sim, mas sem culpa, sem condenação. Obrigado, Nazareno. Como enfrentar o medo de uma recaída depois de um período depressivo, mesmo deixando o passado passar e perdoando aos outros e a nós mesmos? Como evitar a recaída, não é? O Espírito Ramédio, através, aliás,